Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amigas e amigos que nos ouvem, o disco do dia de hoje traz Alain Pierre e seu álbum Sementes. Começamos com a faixa Morena de Silício, de Alain Pierre e Edu Krieger. Oh, morena de pedra, tem pena do meu penar. Eu fiz esse chorinho com jeito de te agradar. Ouve o som do meu pinho, será que vai derreter? Coração de silício, difícil de amolecer. Tira os olhos da tela, sonhando sei lá o que. Tô aqui do teu lado e ele lá na TV. Um tal de WW que diz que ama você, tá prometendo tudo, mas na hora só quero ver. Alain Pierre fez a produção, a direção musical, os arranjos e ainda gravou e mixou seu álbum. Todas as músicas são também de sua autoria, só ou em parceria. É, portanto, um trabalho bastante pessoal. Confira em Lenda de Mariá uma parceria de Alain Pierre com Sérgio Ricardo, ele mesmo, o grande nome da bossa nova, e que também participa desta gravação. Sem eira nem beira, é sina de Mariá. É o queiro não queira, é senhor e sem lugar. Com tantas histórias de rir-se arrepiar. Vai lendo o destino que faz e escreve ao passar. Onde está Maria? Deitada na areia, agitam-se as ondas do mar. Virando sereia, cis que vivem te encantar. A libertação fez a lenda de Maria. Qualquer cidadão em peito um caos e tem contar. Maria. Tocam no álbum, além de Alain Pierre, Marcelo Caldi, David Gank, Matias Correia, Alexandre Caldi, Dodo Ferreira, Alfredo Dias Gomes e outros ainda. Ouça Mântrica, composição de Alain Pierre. Minto ao sabor do vinho, finjo não te pertencer. A noite esconde o brilho do prazer. Teu olhar, rezas, encanto e sina, nada me faz esquecer. Ilha do sonho insiste renascer em pleno mar. Tantra, tarô, lição milenar. Teu caminho eterno reconquistar. A flor contém espinhos, mas viver é perfumar. Beija-Flor Lilás, mais uma composição de Alain Pierre em seu álbum Sementes. Vi um beija-flor lilás enganando o sol, espalhando paz na leveza da manhã, espirrando cor nesse leva e traz.